É dia 4 de janeiro de 2023 e este é o episódio 228 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho de novo o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Tudo bem? Olha, antes de mais, um bom ano. Temos que começar as conversas durante um mês ou coisa que valha. Temos que começar sempre. É uma vez a cada pessoa e está feito. É pá, mas eu não tenho cabeça para saber o que é que eu já disse ou não disse. É, pronto, alguém sofre, não faz mal. Mas pronto, mas olha, deixa-me dar-te os parabéns porque Obrigado. Conseguiste não te enganar na data. Portanto, disseste é verdade, o ano pá, corretamente. Eu estava a dizer a introdução e estava bué de orgulhoso de não me ter enganado, porque estava a pensar que me ia enganar. É isso, só prova que vai ser um ano muito auspicioso. Exatamente, apesar disso, não temos hoje o Miguel connosco, que está com situações de vida atarefado. Exatamente, nada de coisas más, coisas boas, creio eu. Uhum. E pronto, em breve ele estará de volta assim que tiver resolvido essas coisas. É verídico. É verdade. Então, passamos mais um ano. Não estava a ser um ano que mais um ano de podcast, mas está, passou mais um ano, que é sempre uma marca interessante. É um ano civil. O podcast faz anos mais ou menos a meio do ano. Julho, não é? Acho que é junho mesmo. E agora apareceu um pop-up para dizer que está um Ubuntu 22.04.1 disponível. Ah, é visto? Vai fazer o upgrade agora durante o episódio? Enquanto gravamos. Ai, ai. Controla-te, não carregues no botão. Controla-te. Eu carreguei no botão de fechar a janela. Ah, assim é que é. Exatamente. Mas tem piada. Olha, este é um episódio especial. São todos especiais, mas este é mais especial, eu acho que sim. Eu gosto muito destes episódios de princípio e de fim de ano, porque fazemos uma das coisas que eu acho mais interessantes no nosso podcast, que é. Não. Eu já não faço disso. Tá bem. Não. Agora cai por outros motivos, não por beber. Caí de sono. Também. Mas nós fazemos esta brincadeira das previsões. Eu gosto muito disto. Eu acho divertido, super divertido. Brincadeira para ti, é um assunto muito sério, atenção. Pronto, e hoje o que nós vamos fazer é ver quem é que acertou mais previsões. Quem acerta uma previsão ganha um ponto. Quem acerta sobre se a previsão feita por alguém foi feita com e se sucedeu, ganha também um ponto. Este ano estamos a contar com as previsões também dos nossos ouvintes, que tornam a coisa ainda mais interessante, porque introduzem alguma diversidade. Nós estamos a fazer umas previsões muito chatas, acho eu. Concordo. Temos de repensar a coisa aqui para espicaçar umas regras novas quaisquer. Temos de pensar isto para o ano. Ou uma variação qualquer aqui do jogo para tornar a coisa mais interessante. Temos de fazer um brainstorm sobre o procedimento a adotar para edições futuras. Exatamente. Entretanto, tivemos de férias, creio eu. Tiveste? Sim. Que andaste a fazer estas semanas? É verídico. Olha, tive estas semanas, não, calma, não tive assim tanto tempo de férias. Mas nós não gravamos há. Epá, está bem, mas não tive sempre de férias. Tá bem. E a minha vida não é só o podcast, lamento. Mas tive uma semana de férias, a última semana do ano, em que quando planeei a semana achei que ia à procura de neve. Quando peguei no carro, porque fui de carro, na direção do sítio, já sabia perfeitamente que não havia, que não ia encontrar neve. Mas como tinha um plano B, portanto correu bastante bem. Não foi conforme esperado, porque inicialmente o esperado não era não termos neve, mas foi uma semana agradável, foi uma semana tranquilinha, relaxante também, uma semana em que, como tu já disseste, não gravámos episódio do podcast, portanto tivemos que gravar com antecedência, mas foi porreirinha, foi uma semana tranquila, foi uma entrada no ano novo também, portanto faz parte dessa semana, bem tranquilo, tudo muito tranquilinho, com poucos excessos, porque aqui o velhote já não se dá a muitos excessos, e pronto, e olha, estamos em 2023, pronto, é mais um ano de muitos sucessos, espero eu, de parte a parte, e é isto. E a tua? Ou as tuas semanas de férias, seu afortunado? Não, eu tive também só uma semana de férias, de podcast foram duas, mas de férias totais foi só uma. E foi um bocado parecido contigo. Eu aluguei uma casa num sítio em que é comum não nevar, não é garantido, obviamente. E tal como tu, também não tive neve. Olha, e penso que vou pedir dinheiro de volta, porque. Mas querias? Quer dizer, querias que houvesse neve? Eu gosto muito de neve. Eu não sou um adepto de snowboard, nem de ski, nem dessas coisas. Porquê? Mas eu gosto muito de neve. Para já, porque nunca fiz, portanto não posso ser um adepto de uma coisa que nunca fiz. Okay. Nunca sentiste o apelo? Nunca sentiste o chamamento dos desportos não, de inverno? Eu gosto de ver na televisão. Ok. Não, nunca, em particular os saltos de ski, gosto bastante. E o slalom também. Slalom gigante, mas também snowboard, gosto. Os snowboards são muito mais criativos. Falando na categoria salto, atenção. Sim, sim, sim. Não conheço tão bem também, okay. Portanto, não é uma área que eu domino. Mas gosto muito de neve, acho a neve muito bonita, gosto de passear na neve, gosto do frio da neve, e pá, e por isso estava com aquela expectativa de indo para um sítio onde é comum haver muita neve, que não há muitos sítios em Portugal assim. Foste para o pé da Serra da Estrela? Eu prefiro não dizer onde é que eu tive. Ui, pera, estás à espera que a malta vá atrás de ti e depois tu já lá não estares? Não, mas prefiro dizer onde é que não dizer onde é que tive. E pronto, mesmo assim diverti-me bastante. Ainda fiz coisas que eu costumo fazer, como gosto muito de fazer caminhadas em trilhos e coisas desse tipo, e visitar aldeias e vilas e monumentos, coisas desse tipo. E isso fiz bastante. E fiz também uma passagem de ano muito calma, muito relaxante, e agradável. Mas ficaste em Portugal? Sim, fiquei em Portugal. Ok. Portanto, não tiveste aquela situação de fazer duas passagens de ano, da hora de onde estavas e a hora portuguesa? Não. Ok. E foi isto. Posso dizer, entretanto, que como parte de algo que eu disse que ia fazer, que é reviver, renascer a minha instância de Mastodon, eu decidi que comprar, não usar o hardware que tenho aqui em casa, mas comprar um hardware novo. Ah, há sempre um bom pretexto para esse, torrar dinheiro. Compraste um Android? Isso, não. Comprei um pequeno PC do estilo MOOC. De onde? Comprei na Amazon porque no dia em que eu fui ao site da Slimbook para comprar um Slimbook zero, eles não estavam no site. Passados uns dias voltaram a estar no site, não sei o que é que aconteceu, se foi alguma situação com o site, ou não sei o que é que se passou, se não tinha comprado um Slimbook. Entretanto, chegou, ainda não, já o tirei da caixa, mas ainda não tive tempo de dar uma voltinha com ele, porque chegou hoje, e não tive essa oportunidade. Portanto, vou ter nos próximos dias, espero eu, talvez no fim de semana, e depois logo se vê. A investigação seguinte é como é que eu posso usar uma DMZ para colocar máquinas nessa DMZ aqui em casa, e usando no router do operador, claro. E depois tenho de arranjar um serviço de DNS dinâmico para apontar para lá o meu domínio, o stegodon.eu, e a partir daí inicia-se o setup então da instância. O teu projeto vai ser alojar em casa a tua instância de Mastodon, é isso? Exatamente, estou a pensar também avaliar depois, pronto, uns tempos esta instância, a performance da máquina com a instância e tudo isso, e para ver o que é que mais posso colocar naquela máquina, porque a máquina, a minha expectativa é que dê para isso, mas que dê para muito mais. Ok. E vais fazer o quê? Vais fazer então containers de LXD, provavelmente? Sim, isso é o meu default. Eu meto tudo dentro sempre de containers de LXD. O que é que acontece depois dentro desse container ainda não sei. Se vou usar Docker, se vou usar compilar o Mastodon, se vou, não sei, ainda não decidi. Diz uma coisa, é provável que eu experimente várias coisas até decidir o que é que vai ser. Claro, mesmo. Sim. Qual é a especificação do computador que compraste? TPU, memória, disco? Que são dois discos de 1 TB. Dois SSDs de 1 TB. Okay. Dois NVMe's de 1 TB, aliás. O CPU não me lembro exatamente, mas é um daqueles low energy da Intel, que são muito utilizados nestes NUCs que têm arrefecimento passivo. E tem 16 GB de RAM ou 32, já não me lembro de cor. Tenho de ver, já não me lembro o que é que comprei. Uhum. Mas tem bastante RAM, e bastante disco. Daí a minha expectativa que aquilo dê para muito mais do que apenas uma instância de Mastodon. Ok, diz-me uma coisa: já que tu tens experiência a comprar, não sei quantos NUCs da Slimbook é que tu já compraste? Tenho 3. Pronto, é possível comprar um NUC da Slimbook sem Wi-Fi? Sabes responder isso? Não me lembro de cor. Porque os por omissão trazem sempre o Wi-Fi. Tu consegues escolher a quantidade, sim, de disco e de memória RAM, mas não consegues remover o Wi-Fi. Okay. Que eu estive a olhar para, okay, eles ontem. Eu lembro-me que eu já comprei uns em que era possível não ter e outros em que era possível ter. Pois então é na Slimbook que não é possível escolher isso. Pronto. Okay. Não me recordava se era um ou outro. Eu tive a olhar para a oferta que havia de alternativas aos Raspberry Pis e naturalmente fui para os Odroids e fui ver que um Odroid, e eles têm vários modelos, alguns até bastante interessantes, alguns até já com caixas muito giras. Aliás, uhum, eles têm um modelo que já vem com o Home Assistant pré-instalado, yeah, com AMC, com o Home Assistant pré-instalado. E eu acho isso bastante interessante, até porque começo a pensar, não é uma urgência, há de ser uma coisa se calhar para levar a cabo ao longo deste ano, mas não é uma resolução de ano novo, atenção. Mas é uma coisa para fazer, para pensar tranquilamente e quando surgir a oportunidade, dar o salto, mas que é promover o meu Home Assistant de um Raspberry Pi para eventualmente um Android ou uma coisa um bocadinho mais capaz. E quando comecei à procura de especificações, e lá está, é o problema que tu tens nos Slimbooks, é o problema que tu tens numa série de outros modelos de computadores em que tu podes configurar, é tu começas a perceber que a diferença financeira de 16 para 32 GB de RAM não é quase nada, yeah, depois de 32 para 64 parece que não é quase nada, depois de 512 discos para 1 TB não é quase nada, de 1 TB para 2 TB não é um quase nada, mas quando começas a esticar as coisas todas, tu, yeah, chegas ao fim e a fatura a pagar é muito longe ainda do quase assim, nada. Ainda assim, um Slimbook Zero com bastante RAM e com bastante storage é bastante barato, na minha opinião. Sim, foi essa a conclusão que eu cheguei, é que eu queria chegar e tu... É mais barato do que comprei, atenção. O que eu constatei foi, o preço que eu ia pagar por uma borda ou droid quitada não é muito diferente do que eu iria pagar por especificações semelhantes, e quando eu falo semelhantes não estou a falar do CPU, porque é uma coisa mais difícil de controlar, mas em armazenamento e em memória, yeah, RAM... do que tu pagarias por um, lá está, por um Slimbook Zero, que, yeah, é, ou seja, ele tem, os Slimbooks Zero têm ventoinha ou é refrigeração passiva? Pronto, lá está, isso agrada-me bastante, yeah, porque não ter barulho é muito, muito interessante. Mas pronto, mas olha, deixa-me dizer-te que finalmente, eu já tinha aqui falado algumas vezes, finalmente chegou o meu Slimbook Executive 14 também. Eu tive a sorte de conseguir, fantástico, conseguir encomendar. É fantástico, adivinhaste. Estou contentíssimo. Estava um bocado na dúvida se 14 polegadas não seriam demais, mas posso-te dizer que 14 polegadas de Slimbook são, em termos de tamanho total de equipamento, muito, muito semelhantes às 12 polegadas e meia que eu tanto elogiei ao longo destes anos todos dos ThinkPads X. Portanto, como a moldura é muito fininha, as 14 polegadas do ecrã são praticamente todo o tamanho que o ecrã, que o computador tem. Ele é bastante pequenino, bastante maneirinho. Mas é fininho, é fininho que é mais ou menos, compara com que é um meio centímetro, é o quê? Deixa-me, digo-te já, peraí, deixa-me ver se isto não estampa. Peraí, não, menos de meio centímetro, posso-te já dizer. Ok. Portanto, é mesmo, é uma unhinha, vá, duas unhinhas. O limite superior é ligeiramente mais, se calhar, lá está, mais próximo do centímetro, até porque tem que lá arrumar a webcam, né? Exatamente. A webcam não é nada de espetacular em termos de qualidade, mas eu também não estou muito preocupado com isso, honestamente. Tudo o resto simplesmente funciona, que foi uma coisa que eu quis experimentar, que é o trazer já o sistema operativo pré-instalado as coisas simplesmente funcionam do estilo. Eu já tinha o KDE Connect no meu telemóvel e... com duas autorizações passei a ter uma comunicação direta do meu telefone com o meu Ubuntu. A Nextcloud tive que instalar, mas também está a funcionar. Basicamente tudo funciona. É tão simples quanto isso. Tudo funciona, tem uma bateria que promete 7 horas e tal. Eu ainda não confirmei se são 7 horas ou não, porque basicamente ele tem estado ligado na rede para sincronizar os gigas e gigas e gigas, se não se fala para aí de 400 ou 500 gigas que eu tenho entre as várias nuvens que onde tenho informação, e ele neste momento está a sincronizar tudo para depois então eu poder utilizá-lo tranquilamente, não é? Mas pronto, o único aspecto menos positivo, portanto, tem uma coisa porreira que é uma coisa que eu ambicionava, que era o carregamento por USB-C, muito interessante. Tem também estas doquinhas pequeninas, estas coisas que tu tens. Eu comprei com isto aqui que tem HDMI, tem USB-Cs e USB 3 e mais não sei o quê, que funciona também bastante bem. A minha ambição é, num computador destes, é chegar à secretária, ligar apenas um cabo e ter tudo lá. Ou seja, ter power, ter HDMI, ter eventualmente Ethernet. Eu gosto de Wi-Fi, mas se precisar de Ethernet... Ou seja, está tudo ligado, só tens de ligar um cabo ao computador e acabou. Para isto que estamos a fazer agora, que é a streaming, o ideal é ter Ethernet. Sim, eu uso há não sei quantos anos Wi-Fi e não me tem deixado de ficar mal, portanto, estou tranquilíssimo. Mas pronto, seja como for, tudo o que dá para ligar é suposto ligar-se. Posso dizer que a única coisa que não está, ou porque eu não fiz bem feito, ou porque de facto há aqui alguma limitação, a documentação do Slimbook diz que para carregamento por USB-C é preciso um transformador com 100 watts, com 90 watts. As powerboxes do, agora estava a falhar o nome, da Pine. Eu tenho, na minha secretária, tenho um Pine Power. Faltava Pine um nome. Power, sim. Tenho um Pine Power que uso para carregar dispositivos por USB e que uso para carregar também como fonte de alimentação do meu laptop até chegar a este Pro 2, e que eu gostaria muito de manter o setup e passar a carregar o Executive também com o Pine Power. Qual é a questão? A porta de saída do Pine Power é de 65 watts, não é de 90. Qual é a questão? Se eu ligar diretamente o cabo à porta USB-C do Slimbook, ele carrega. Se eu ligar através desta mini doca, que era suposto carregar também, ele não carrega. Portanto, se eu ligar aqui, ele não dá power. Para isso eu preciso ligar o Baseus. O transformador Baseus, que eu acho que tens um igual quando eu compraste também, Se eu ligar com o Baseus, que tem 100 watts, já carrega. Qual é a questão? Eu tinha aqui na secretária uma outra doca, não da Slimbook, também tem uma entrada USB-C, e com esta, o Pine Power, ou a Pine Power, não sei se é mais, se é fêmea, já consegue alimentar o Executive. Será que o dongle da Slimbook não tem as ligações para fazer carregamento? Tem, porque se eu ligar a Baseus, funciona. Ah, se ligar a Baseus, ok. Portanto, okay. Com 100 watts funciona, exatamente como diz na documentação, é verdade, eu percebo isso, e não, ou seja, não é um defeito, é só um nice to have. Agora, quando eu com 65 watts, através deste dispositivo, consigo fazer power, fico tranquilo. Portanto, eu já andava a ver se tinha que comprar um transformador adicional para ter na secretária. Não apetecia, porque às tantas são transformadores a mais e gingarelhos a mais. Mas quando decidi experimentar um que tinha na gaveta e que já tinha comprado há meia dúzia de anos, meia dúzia é muito, mas há algum tempo, decidi experimentar e como funciona, e basicamente tem o que é preciso, ou seja, tem uma saída HDMI, tem uma entrada USB-C, e tem três saídas USB 3, portanto, exatamente, USB-A, chega perfeitamente para aquilo que eu preciso. Uma coisa que eu ainda não experimentei é quantos monitores é que isto aguenta. Ou seja, porque teoricamente, como isto é Thunderbolt, tem o próprio monitor do computador, o built-in, depois tem uma saída direta da HDMI, e depois tem, do lado esquerdo, a hipótese de ligar com um dongle destes um monitor, e do lado direito poderei fazer a mesma coisa. Portanto, em teoria, eu poderei ter 1, 2, 3, 4 monitores ligados em simultâneo. Estou curioso. Duas questões. Que é, se eu consigo ter 4 monitores cá em casa para experimentar isso, que eu acho que não tenho. E depois é, qual é que será o combo, caso eu consiga juntar isso, qual será o desempenho em termos gráficos do computador. Agora, globalmente, estamos a falar em extremos, como é óbvio. Portanto, eu estou contentíssimo com o meu monitor muito grande, e já falei aqui sobre isso também. Portanto, já tive uma altura em que tinha 2 monitores externos, na altura em que tinha aquela doca terrível, com aquele chip Display Link terrível também. Neste momento não é o que acontece, portanto tenho apenas um monitor e estou cada vez mais habituado a ele. Um monitor 4K tem definição suficiente para arrumar muitas janelas e chega, mas pronto, portanto, isto para dizer que para a minha utilização normal, contentíssimo, super silencioso, não sei se já tinha dito isto vezes suficientes, mas muito silencioso, o que dá jeito não só quando tu trabalhas. O silencioso a mim não me incomoda muito, porque eu quase sempre que estou a trabalhar estou a ouvir qualquer coisa, seja música, seja podcast, seja o que for, estou sempre a ouvir qualquer coisa. Agora, quando estamos a gravar, o silêncio é muito apreciado, portanto, especialmente para o senhor podcast ter menos trabalho na sua edição. E quanto a isso, estou contentíssimo também, portanto ele é muito, muito silencioso. Muito bem. Ok, já só temos meia horazita. Vamos lá fazer contagem. Acho que vamos às previsões então. Ora, vamos começar com uma previsão do Marcos Marado. Aliás, o Marcos fez 3 previsões. A primeira foi que não vai haver um telemóvel com hardware RISC-V ou RISC-V. E nós todos, eu, tu e o Miguel, concordámos que seria o facto, e tanto quanto eu sei, confirma-se, não há nenhum telemóvel com hardware RISC-V. Ok. Portanto, aqui todos acertámos, todos temos um pontozinho, e entretanto o Marcos fez outra previsão, bastante consensual, que é que continuará a não haver no mercado laptops com hardware aberto baseado em OpenPower ou em RISC-V. De facto, também nós todos concordamos com isso, portanto todos nós ganhamos aqui um pontinho. E finalmente a outra previsão foi um bocadinho menos consensual. A previsão foi que teríamos uma nova composição parlamentar, mas que continuará a dar passos atrás relativos ao software livre. E em específico, listámos aí duas grandes áreas na área de software livre e anexas, que era a lei das normas abertas e a recomendação de preferência por software livre. E de facto, aqui, quer num caso, quer no outro, não houve alterações. Portanto, creio que pelo menos para este ano, esta previsão não se concretizou. E quer eu, quer tu, acertámos nesta, porque achámos que não ia acontecer. O Miguel, num espírito bastante negativo, não acertou. E portanto, aqui fica com um ponto para trás de nós. Portanto, neste momento, eu e tu temos 3 pontos e o Miguel tem 2 pontos. Pronto. Neste momento está o Miguel a pagar o jantar. Neste momento está o Miguel a pagar o jantar ao vencedor. Tivemos ainda outras 2 previsões, uma do Luís Louro. O Luís disse que a Canonical ia abandonar os snaps em favor dos flatbacks. E aqui voltamos aos consensos. E quer eu, tu, quer o Miguel, que dissemos que não iria acontecer. E de facto não aconteceu como nós previmos. A previsão seguinte foi feita pelo Malman, e disse que a Canonical passaria a aceitar doações em forma de criptomoedas. Isto nas doações que nós podemos fazer quando vamos ao site do Ubuntu fazer um download do Ubuntu. Ele oferece a possibilidade de haver um donativo financeiro para o Ubuntu. E aqui quer eu, quer tu, acertamos também, de novo. E de facto não há essa possibilidade. Lamentavelmente, temos a acrescentar. Para fazer aqui eu não tenho grande opinião quanto a isso, francamente. É para deixares o Malman feliz, vá lá, faz o jeitinho. Eu não tenho opinião mesmo. És tão chato. É mesmo, não, eu não sou chato, eu só. Ele sabe o que é que eu penso, acho eu, porque já falámos umas vezes sobre isso. Ou melhor, a minha falta de pensamento sobre o tema, apesar de ele ser um termo sobre o qual sou bastante curioso, é um sobre o qual eu tenho muito pouca opinião. Okay. E quanto a previsões do público foram estas. Estamos nós dois empatados ainda. O Miguel está a ficar para trás e está a arriscar-se a pagar de facto um jantar. E então vamos então para as nossas previsões. As mais, sim. As mais polémicas. Exatamente. Vamos lá. Então começamos com a minha e vamos alternando, depois tua e depois do Miguel. Parece-me bem. A primeira previsão que eu fiz, e esta foi uma curiosamente parecida com uma que eu fiz este ano, e eu não me lembrava disto de todo. Que eu fiz as previsões deste ano antes de ouvir as gravações do ano passado. E a previsão foi que em 3 ocasiões diferentes a Mozilla vai fazer 3 coisas que vão gerar polémica considerável. E para medir, disse que ele iria falar em podcasts da especializada. Queria ver posts em blogs a circular nos social media. E que a Mozilla iria ter que reverter as medidas. E também falei em haver pelo menos um youtuber com mais de 1 milhão de subscritores a falar do tema. Quer tu, quer o Miguel, discordaram. E de facto, apesar de no fim do ano passado haver indicações de que, sim, que isso poderia acontecer, e aliás, este ano voltámos a ter não da Mozilla, mas da Raspberry Pi Foundation, e daí eu ter acrescentado a Raspberry Pi Foundation à previsão, acabou por não acontecer, apesar de não haver a recuperação de imagem que eu gostaria que houvesse da Mozilla, principalmente porque faz o meu browser preferido, porque creio que tem os valores a respeito de coisas que têm a ver com a internet e com a abertura de internet que eu partilho, mas que tem algumas opções de gestão que são de facto duvidosas, pelo menos são na minha opinião. e de muita gente, e continua a não ter o favor que deveria ter entre o público mais techie por causa disso. Yeah, aí concordo contigo. Contas feitas. Sim, faltando a fazer contas, eu perco aqui um ponto, sim, mas tu ganhas um ponto, sim, e o Miguel continua a. Aliás, ganha um ponto. Não é um ponto, sim, ganha um ponto. Ponto. Sim, então. Ganha um ponto e recupera em relação a mim a distância que aqui está. A previsão seguinte, que foi de Miguel, aliás, foi tua, desculpa, uhum, é que iria ser possível comprar um computador portátil pré-instalado com GNU Linux em três lojas quaisquer. Teria que ter também teclado em português. E que só seria necessário pegar na caixa, pagar ou encomendar, ou esperar que se chegue a casa. Aqui, quer eu, quer o Miguel, concordamos contigo. Estão simpáticos. Gosto da tua previsão. Não, pareceu de facto que era algo que era relativamente provável de acontecer. Eu consigo lembrar-me de duas lojas em que isso é de facto possível. Não me lembro da terceira. Não sei se tens conhecimento. Duas lojas em que é possível? Sim. Quais? A loja da Slimbook, a loja online da Slimbook, a Cismática e falta-me uma terceira. Okay. Infelizmente a Vorten continua a ter computadores com Linux pré-instalado, mas com teclado espanhol. Okay. O que para mim é bizarro. Atenção, não é a Vorten que tem, é no marketplace da Vorten. Portanto, não está no é site Vorten. Da Vorten, eu estava disposto a aceitar como. Mas como... eu sei que é uma previsão minha e que eu teria tudo a ganhar em ser mais condescendente, mas não é o caso. Ou seja, a Cismática eu consigo perceber, sim. A Slimbook não, não é uma loja. Não, ou seja, não é a cena. Não. O conceito aqui é tu poderes facilmente comprar, lá está, sais, vais não. a uma loja qualquer, compras, ou se não houver esse toque, encomendas. Isso é uma loja física? Mas é uma loja física, sim. Ou seja, ah, okay. Eu nisso sou bastante rigoroso, aliás, sou consistente. Há 3 anos para aí ou 4 que faço a mesma previsão. E a minha ambição é sempre a mesma: é entrares numa loja, comprares como se compra qualquer outro computador com um sistema operativo menor. Ok. Portanto, eu posso dizer-te que sempre que passo ao pé de uma loja de informática ou de um sítio em que eu penso que há uma loja informática, entro para procurar. Acredito que sim, Diogo. E não encontro. Acredito que sim. Mas pronto, contra mim falo. Mas a Slimbook não entra. E não, porque estamos a falar, tu já tens vários equipamentos de Slimbook, eu também já usei vários e ainda agora recentemente adquiri um. Mas não serve para esta conversa. Portanto, enquanto eles não tiverem uma loja física, não serve para esta conversa. E loja física é em Portugal, lá está. Também falámos sobre isso. Não é nos Estados Unidos, não é na China, não é. Não, é em Portugal. Portanto, cidadão português, claro. Alguém. Nem tem que ser residente, um turista. Alguém que esteja em Portugal tem que ser capaz de entrar numa loja, comprar um computador e sair com uma qualquer distribuição Linux pré-instalada. Portanto, isto aqui é um não redondo para os três. Exatamente, aqui nenhum de nós acertou. Exatamente. Continuamos, continuas tu na liderança. Lamento a minha primeira falha. Mas pronto, achei que este ano ia conseguir o pleno, mas não foi o caso ainda. Ainda não. Será para o ano, certamente. A primeira previsão do Miguel é bastante interessante. É que a Cofina iria ser atacada ao estilo barra envergadura do ataque à empresa que está agora a fazer anos. E que teria 3 dias de downtime do site do Correio da Manhã. Olha. Infelizmente para o Miguel, o site não teve 3 dias em baixo. O site teve de facto em baixo. E o Correio da Manhã foi... Sim. Não passou-me ao lado. Pronto. Foi o segundo ataque, acho eu, do ano, assim, de grande escala. Mas foi há umas horas para aí, não? O quê? Que, o site? Isto foi logo no início do ano. Que a infraestrutura foi afetada? Foi durante quanto tempo é que houve? Não sei exatamente. Sintomas? Não, mas não foi mais de um dia, pelo menos. Ok. Pois, porque eu não tenho. Pá, agora que falas nisso, tenho uma vaga ideia Mas não foi nada muito, nada comparado com a empresa, não é? Com a SIC. Sim, Express, eu diria que, e por aí fora. Sim, neste caso o site esteve de facto em baixo, foi um estrago ainda interessante, mas de facto não teve um impacto com tão grande como o da empresa. Da empresa. Agora diz-me uma coisa, o que é que nós votamos? Não está aqui na lista? Não estava, mas eu lembro-me, nós concordámos. Concordámos. Adicionei agora. Nossa, gosto de sangue. Ai, que desgraça. Aliás, eu tenho de validar se eu de facto concordei, porque eu lembro-me de ter alguns pontos, de ter algumas reticências. Não consigo nisso. Eu não consigo ter essa segurança toda que tu tens. Eu sei que tu concordaste, isso eu tenho a certeza. Ok. Eu não consigo garantir que eu tenha concordado. Não, vou pôr aqui uma nota. Confirmar. Só para, sujeito para confirmar. A confirmação. Exatamente. Pronto. O Miguel podia ter feito uma previsão de que iria acontecer outro ataque sem ser só à Confina, com um estrago deste tipo, e de facto houve estragos com equivalentes a outras vítimas, infelizmente. Mas isso é como tudo, no final do jogo toda a gente acerta no resultado, não é? Portanto, é o que é. Exatamente. Bom, então este fica sujeito a confirmação. Sabemos que o Miguel falhou, não temos a certeza, nem tua nem a minha. Eventualmente? Eu a tua tenho, eu a minha é que não. Ok. Eu lembro-me da conversa vagamente e lembro-me de eu ter hesitado e ter dito que sim e que não e ter andado ali. Então, um ponto para mim, um asterisco para ti e um zero para o Miguel. Portanto, sim. Não, aliás, tu se concordaste com o Miguel. Ah, portanto, ok, sim, não... então é um zero para mim, um zero para o Miguel e um asterisco para ti, assim é que é. Sim, eu pus um zero ponto de interrogação na nota. Ok, porque eu acho que eu acabei por concordar com vocês. A minha previsão seguinte foi que iriam surgir três novos desktops baseados na infraestrutura do GNOME. E por infraestrutura do GNOME, na altura, não está aqui escrito, mas eu especifiquei que iria utilizar bibliotecas e serviços do GNOME, mas não utilizaria a GNOME Shell. Eu não considero o Cosmic da System 76 isso, e sobretudo eles anunciaram que eles iriam mesmo substituir o GTK e, portanto, quase tudo o que se quer da infraestrutura do GNOME por um outro toolkit. Okay. Como tal, o Cosmic não conta e não surgiu mais nenhum. Portanto, eu de facto aqui neste falhei e vocês acertaram os dois que deixaram que não da tua iria previsão. Exatamente. Portanto, neste momento eu estou empatado com o Miguel e tu continuas à frente com mais um ponto. Pelo menos potencialmente. Aliás, neste momento, mais um ponto, não, mais dois pontos. Mais um. Chega a contar. Estás baralhado. Não, tu tens dois pontos de avanço. Yeah, tens dois pontos de avanço. Dois com a condição. Sim. Dois, eventualmente três. Um ou dois. Eventualmente. Ainda assim. A gente depois conta no fim, é mais fácil. Sim, é mais fácil. Tipo, algum delay a atualizar. A previsão seguinte, foi que. Foi uma previsão que já tinhas. Creio que já tinhas feito no ano anterior. Não me lembro já se tinhas feito. Sim, sim. Muito parecida. É não bem a mesma coisa, mas parecida, sim. Sim, pelo menos o espírito é semelhante. É que os encontros da comunidade iriam passar a acontecer em outros locais que não Sintra. Portanto, com alguma regularidade, e nós falámos de uma regularidade pelo menos trimensal. Trimestral, sim. Neste caso, eles começaram a acontecer, de facto. No último trimestre. E aconteceram duas ou três vezes, já não sei. Duas vezes. Pronto. Aconteceram duas vezes em outubro e em novembro. Em dezembro esteve para acontecer, mas depois acabou por não acontecer. Uhum. Isto são previsões para 2022. Eu, à parte disto ser considerado sim ou não, estou muito contente, porque em janeiro, aliás, estou já a ultimar preparativos porque quero estar presente. Em janeiro vai acontecer... Desculpa. em dezembro também. O que aconteceu, exatamente? No outubro, novembro e dezembro. Eu não estive, foi em dezembro, e como sou um tipo egoísta, como eu não estive, é como se não acontecesse. Lamento, estou aqui a pedir desculpa para quem organizou e para quem esteve, não foi a minha intenção. Portanto, em dezembro também aconteceu, exatamente. E em janeiro está para acontecer, no dia 19, em Aveiro. Portanto, à parte se a métrica, e falamos aqui em trimestral, e de facto não foi trimestral o acontecimento, quer dizer, depende, se nós considerarmos que, porque isto tem que acontecer durante o ano, e durante o ano, no último trimestre, aconteceu. Se vai acontecer trimestral ou não, é uma coisa que nós não conseguimos responder nesta altura. Portanto, aqui está um vazio, há aqui uma zona cinzenta esquisita. Mas eu acho que há aqui a questão do espírito da previsão. Deixa-me só continuar. À parte se esta previsão conta como sim ou como não, eu fico muito contente por ver a dinâmica de novos locais, de novos encontros, de novas pessoas a juntarem-se aos encontros, uhum. e novas pessoas a organizarem encontros, que é sempre foi uma coisa que eu ambicionei, não só nos isso encontros sim. de Sintra, mas nos encontros onde quer que sejam, é que qualquer pessoa se sinta capaz de organizar um evento no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na sua vila, onde quer que seja. Portanto, eu fico muito satisfeito, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, estes encontros em Ponta Delgada, este encontro agora em Aveiro e outros que vão surgir, que eu acredito que haja outros, estou uhum. ansioso para o primeiro encontro no Algarve, porque cheira-me que vai acontecer também. Espero que seja perto de Portimão, porque já tenho um plano traçado a ir de Tires para Portimão de avião, aquilo que são um pouco mais de meia hora de avião, e rapidamente a gente põe-se lá. Portanto, eu já fico satisfeito por insistir tanto nesta previsão. Não teve nada que ver as minhas previsões com o facto das pessoas organizarem eventos, mas ainda assim a Axelis deixa-me sentir que teve alguma coisa que ficou isso e que eu, de alguma maneira, com as minhas previsões, influenciei pessoas a darem o passo. E isso é, para mim, já positivo. Sobre a métrica, epá, deixo para ti como é que a gente vai decidir isto. É assim, eu creio que acertaste no espírito da previsão. E estou totalmente disposto a aceitar o ponto. Temos o Tiago Carreira a dizer que ficou com a ideia que a meta era 3 meses, ou seja, não era ser trimestral, mas ao longo do ano 3 meses, que já seria considerado cadência. Não tenho ideia. Lá está, eu ouvi o último do ano, não ouvi o primeiro, que era o que interessava para hoje. Diverti-me pois. Tanto a ouvir o último do ano que não tive depois tempo para ouvir o primeiro. Peço desculpa. Mas de qualquer forma, eu concordo que está no espírito. Sim, sem dúvida. E se tu concordares com isso, eu creio que ganhamos em maioria a invitação ao Miguel. Sim. Portanto, mesmo que o Miguel discorde. Exatamente. Portanto, eu acho que vou dar o ponto. Chama-se democracia. Isto não conta nada em termos de contabilidade aqui, da nossa contabilidade, porque votámos os três no mesmo sentido. Portanto, exatamente. É só uma questão mesmo de sermos rigorosos aqui no escrutínio dos resultados. Exatamente. Porque em termos de resultado final é exatamente o mesmo. Mas pronto, ok, fixe. E é como digo, e para quem nos ouve, volto a dizer e a reforçar aquilo que digo sempre nestes contextos, que é, pessoal, têm vontade de organizar um evento, epá, organizem um evento, não se acanhem. Portugal precisa, apesar de ser um país pequeno e de várias pessoas terem dito ultimamente que tão pequenino que é o país, mais valia arranjarmos um sítio no meio e organizámos lá os eventos mensais, deixem-se de histórias. Organizem um na vossa rua, no vosso bairro, na vossa cidade, e é o que eu costumo dizer. Da mesma maneira como estou a organizar tudo para poder estar no encontro de Aveiro, de janeiro, assim farei noutros encontros, desde que eu possa, como é óbvio, desde que tenha agenda para isso, assim farei noutros encontros que sejam marcados noutras localizações, ou que se volte a repetir em Aveiro. Atenção, não tenho nada contra voltar a Aveiro. Ah, sim. Mas pronto, quem não? Ovos moles forever. Ora, isso é que é serviço. E quartos a 20€. Mas pronto, parece-me bastante asseado e bastante decente. Olha, que o Booking, os senhores do Booking elogiam bastante. Mas vá, adiante, pronto. Temos 9 minutos e meio. Vamos lá ver se despachamos isto até ao fim. Despachamos, temos Miguel. Portanto, esta, a última previsão, a segunda previsão do Miguel foi que o Steam Deck iria ser um sucesso e queria ultrapassar o 1.200.000 utilizadores nos primeiros 3 meses de operação. Tens números para isto? Não, eu procurei mesmo. Ainda hoje, à hora do almoço, andei a procurar números. Eu ouvi números em vários sítios, mas não encontrei referências. Ok. Portanto, não encontrei as fontes. Os vários números que eu ouvi nunca se aproximaram sequer do 1.000.000. Portanto, eu acho que... Ah, o que eu ouvi passou o 1.000.000. Passou o 1.000.000? Passou o 1.000.000. Ok. Agora, se... De encomendas, pelo menos. Agora, se chegou mesmo... pá, eu não encontro uma fonte para provar que sim ou que não. E o Miguel fala nos primeiros 3 meses, portanto... Nos primeiros 3 meses creio que se calhar não chegou lá. Difícil. Porque ainda foi muito afetado ainda pela escassez no mercado de produtos eletrónicos. Eu acho que tomou voo foi no segundo trimestre e acelerou muito depois disso nos últimos 2 trimestres do ano. Portanto, não havendo provas, não tendo o Miguel feito o trabalhinho de procurar, apesar de também ter procurado, eu acho que aqui... prova não superada. Exatamente, é que a prova não superada e o Miguel perde mais um ponto e nós ganhamos. Perde, não ganha mais um ponto e nós acertamos mais um ponto. Exatamente. Ambos. Portanto, aqui eu volto... Creio que volto eu a... Já não sei se o Miguel me tinha ultrapassado, se não. Já que contamos já no fim, é mais fácil. Exatamente. Mas é uma linha muito complicada, yeah, de acompanhar. Nossa. É. Ora, a tua última? A tua terceira? A minha última previsão foi que... Onde é que está? Para lá. Ah não, tenho mais duas. A outra é extra, portanto vamos à terceira. Sim. A terceira é que vai ocorrer em Portugal mais um ciberataque semelhante ao da empresa... Ah não, calma, esta é do Miguel. Ah não, esta é minha. É tua, sim, é muito parecida com a do Miguel. Semelhante à dimensão ou impacto na operação da organização, semelhante ao da empresa, e com um vazamento de dados privados. E aqui todos concordamos. E sim, eu creio que acertámos os três, porque houve vários casos. Sim, ou seja, aqui o difícil poderá ser o que é igual ou de igual dimensão o impacto, mas de facto foi um ano muito rico em termos de ataques e de, lá está, vazamento de dados. Portanto, concordo contigo. Olha, o Germano e Sousa teve com dificuldades operacionais durante muito tempo. Os laboratórios Germano e Sousa. Olha, que operacionais não, eles continuaram sempre a funcionar e não vazaram nada porque tinham bons backups. Não foi como a empresa. Eles recuperaram, mas houve vazamento de dados. E a TAP? A TAP teve com restrições operacionais no site também. E houve um vazamento gigantesco de dados, exatamente, talvez o maior de sempre. A segurança social, eu não conheço nenhum impacto operacional, não se falou muito não disso. Não se falou, exatamente, não. Exatamente. Mas houve vazamento de dados e nós sabemos disso porque foi comunicada à CNPD. Exatamente. Mas pronto, mas sim, prova superada. Já perdi a conta aqui, ando aqui a brincar com isto. E estamos todos a favor. Portanto, é um ponto para cada um e siga a marinha. Como estamos com 5 minutos, deixa-me lá enquanto tu apontas dizer que a minha terceira previsão era que iria, durante o ano, ser lançados 3 novos modelos de Raspberry Pi. Modelos ou variantes de modelo. Portanto, eu tenho... Tu votaste a favor, o Miguel votou contra. Eu tenho de dizer que isto não foi alcançado. Aliás, já é uma chatice. Houve exatamente, mas pronto. Já é uma chatice eles conseguirem assegurar stocks, quanto mais ainda estarem com aventuras de novos modelos. Já falámos sobre isso no episódio anterior e esta previsão vai um bocado nessa linha. Os novos modelos eu achei que era difícil, mas como tu acrescentaste as variantes, eu achei que as variantes iriam ser possíveis, e tanto que aconteceu uma, não é? Exatamente, mas ainda assim votaste contra porque achaste que 3 era demais. Não, eu votei a favor. O Miguel é que votou contra. Desculpa, sim, o Miguel é que votou contra. Estava aqui a confundir os resultados. Portanto, é um ponto para o Miguel, 0 para nós E yeah. a terceira previsão do Miguel é que o município português vai passar a usar LibreOffice em vez de Microsoft Office. Não sei o que é isto. E será anunciado em todo lado com grandes parangonas. Portanto, será feito com pompa e circunstância. Eu não senti nada. Portanto, não vi nada anunciado. Portanto, mesmo que tenham mudado e uma vez que a previsão pressupunha que fosse anunciado devidamente, não sendo anunciado devidamente, eu digo que esta previsão caiu por terra. Nós votámos os dois a favor desta previsão, previsão barra desejo, portanto são 0 pontos para nós todos. Pronto. Seguindo então para os pontos extra, que nem toda a gente tem pontos extra, o teu ponto extra, e eu tenho muito gosto em ter falhado nesta previsão. Portanto, a tua previsão era que iria finalmente surgir o primeiro centro Linux em Portugal. Eu na altura achei que, e lembro-me bem disso, e falámos sobre isso, sobre... E foi bastante contencioso a definição. Exatamente. Do que é que isso poderia mesmo ser. Exatamente. Fico contente por estar enganado. E é uma coisa que é preciso aqui de alguma maneira enaltecer, porque até é um esforço que é teu e foi aqui algum investimento da tua parte, não só pessoal, mas também de contacto, de agilizar e de uma série de outras coisas. Portanto, isso é porreiro. Deu, não diria que deu muito trabalho, mas foi difícil. Ok. Difícil. Quando não é difícil também não tem a mesma graça, portanto ainda bem que foi difícil porque tem também um sabor diferente. Eu votei contra, achei demasiado difícil que acontecesse, o Miguel votou contra também, portanto nesta previsão extra tu ganhas um ponto, eu e o Miguel ficamos a zeros. Eu não tenho previsões extra e o Miguel tem uma extra, mais uma daquelas que cai por terra, digo eu, porque eu não tenho dados para comentar isto. Que é que dois municípios portugueses vão adotar Quantum GIS em vez da coisa da ESRI. Exatamente. Não sei o que é. Portanto, tu. É um outro software alternativo. Provavelmente. Que é bastante utilizado, até. Exatamente. Apesar de ser proprietário. Que é. Tu votas contra esta previsão, eu sou um tipo otimista, voto a favor, não acredito que tenha sido adotado. Pelo menos não tenho informação. Se foi, não sabemos. Exatamente. Se foi, não sabemos. Portanto, não vamos falar sobre isso. E a previsão é no sentido de adoção. Não sabendo que foi adotado, consideramos que não foi adotado. Portanto, tu que votaste contra ganhas um ponto. Eu e o Miguel não ganhamos pontos nesta última previsão. E temos então a contagem fechada com um minuto para acabarmos o episódio em condições. Olha que bom. Exatamente. Portanto, não vamos conseguir, esquece Diogo, em um minuto não vais conseguir somar isto tudo, portanto não vamos conseguir somar. Estou a meter a calculadora. Mas está tudo registado. Espera aí, estou a meter a calculadora. Força então, tá, vamos tentar. Está ali um ponto de exclamação que eu vou tirar, estava-me aqui a causar um erro. Quantos pontos tem? Quantos pontos tem o Diogo? Confirmados, tem 10 pontos. Um à condição, ponto. Exatamente. Exatamente. Espera aí, aqui 10. Oi. Acho que a copiar então o teu. Estou curioso porque tu fizeste mesmo muitos pontos hoje. Curioso não, isto é... 10 pontos também, igual. Ah é? Igual. Portanto, se aquele ponto à condição for para o teu lado, ganhas isto. Não sei quanto é que o Miguel tem. Miguel parece ter poucos, mas... O Miguel parece ter poucos, mas se calhar são 10 também, porque a tua calculadora vai ver-se e está viciada. Exato. Tem 8 pontos, Miguel. Pronto. Portanto, estamos empatados. Então eu vou ouvir de facto o episódio de novo para confirmar e no próximo episódio sabemos quem é o grande vencedor e final, o desempate final. Exatamente, 5 segundos para despedir as pessoas e até para a semana. Exatamente. Pronto, resta dizer que este episódio é produzido por mim e o Constantino, pelo Tiago Carronte, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana.